Bem, eu fiz uma introdução sobre algumas coisas da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, de como estudamos a Bíblia, de uma visão nova, de que não é apenas versículos ou capítulos distintos. Por isso eu li o primeiro versículo do capítulo 13, que na verdade é a continuação do que Paulo está dizendo sobre o corpo. E o versículo 27 diz: vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. Se eu e você temos uma experiência de transformação em Cristo Jesus, nós somos membros do corpo de Cristo. Nascemos de novo no corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. E há uma questão, mas muito estratégica, vital, preciosa, que precisamos entender e colocar em prática. A cada dia que o meu irmão crescer no Senhor, o corpo está crescendo. A cada dia, lá no Japão, que o membro do corpo de Cristo está crescendo no Senhor, nós também estamos crescendo. A cada dia que Deus promove um crescimento de um membro do corpo dele lá no Oriente Médio, nós também estamos crescendo como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Muitas vezes nós não temos esse entendimento nas questões da igreja porque há um princípio maligno plantado, semeado na família, que chega uma idade, ninguém quer saber. E o seu irmão, eu tenho um irmão, como é que ele vai? Eu não sei, rapaz, a gente assim, ele tinha até... E é assim mesmo, se você me perguntar sobre os meus irmãos agora, eles estão lá, um encontrei hoje aqui na rua, o outro está lá em Porto Alegre, eu não sei como eles estão. Mas se eu me posicionar, não me interessa, não interfere na minha vida, não quero saber, eu estou me posicionando contra mim mesmo, porque eles, como meus irmãos, fazem parte da minha família. Embora agora eu tenha uma família prioritária, que é a Dani e os meus filhos, eles continuam fazendo parte da minha família. Então, tudo que envolve eles, de uma forma, atinge, alcança a minha vida. Tudo o que eu posso gerar no mundo espiritual em favor deles, também alcança a vida deles. Por isso nós não paramos, não deixamos de orar pelos nossos familiares, porque compõem um corpo. Quando nós frequentamos ao culto, pode ser que alguém apenas frequente o culto. Não, hoje eu não vou. Não. Hoje eu não estou afim. Mas a frequência de cultos não interessa a ninguém. Por anos, talvez 17 anos intensos, eu viajei no Brasil, fora do Brasil, ministrando em inúmeros congressos, em lugares com multidão de 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, ou em igrejas das mais diferentes, das que você possa imaginar. E todas as vezes eu ia àquele lugar, ia num outro lugar, mas eu não tinha noção, na maioria das vezes, do que estava acontecendo antes, nem do que aconteceria depois. Então, eu tinha um ministério, uma função, uma missão de Deus naquele lugar, mas eu comecei a orar ao Senhor. Falei: Deus, eu quero, estou buscando o Senhor um tempo em que eu vou saber, vou viver, vou ver tanto o que já passou quanto o que virá pela frente. E essa foi uma das orações que foram respondidas pelo Senhor, e a resposta dela significa a nossa igreja aqui local, como Projeto Adoradores, em que eu e a Dani estamos vendo vidas que chegaram, a gente sabe como chegaram, a gente vê o desenvolvimento e nós estamos certos de que ainda veremos muitos anos à frente. Porque ninguém quer viver apenas com partes. Nós queremos sempre o todo, porque nós somos um ser integral, Deus é integral e tudo é um todo, porque Deus é perfeito, pleno. Mas por uma outra questão também, Senhor, eu sou membro do corpo, eu estou ministrando em tantos lugares esses anos todos, mas eu não vejo e nem desfruto de muitos frutos deste corpo. Então, caminhar numa igreja, ir a um culto, estar frequentando um determinado lugar, é muito mais do que ir assistir alguma coisa. É uma necessidade minha e sua de comunhão com o corpo. Intensa comunhão. Primeiro, para que flua a seiva. O Senhor fala isso. Se esse dedinho for cortado, ele morre. Instantaneamente começa a morte dele. Em poucos minutos ele entra em estado de putrefação, porque se ele foi desconectado do corpo, a seiva não passa. Nós vemos isso na vida de tantas pessoas. Tem dia que elas engrenam e começam e vêm para a oração, e estão estudando, e mesmo que não estejam aqui, estão lendo a Bíblia, estão orando, estão buscando o Senhor, e começam a crescer. Mas daí um tempo elas se afastam, vai perdendo, e aí eu não sei porquê, oh vida, oh Deus, oh misericórdia, Senhor. Aí daí a pouco elas conseguem voltar e chegam arrastadas, ai Senhor, está o caquinho aqui, Senhor, ora por mim. Aí começa a renovar de novo, mas vai vivendo de partes. Isso se reflete na vida de muitos que são inconstantes. Começa uma coisa, para no meio do caminho. Começa uma coisa, para no meio do caminho. Nós precisamos entender que tudo que temos que fazer precisa ter começo, meio e fim. Eu lembro que eu e a Dani estávamos lá na casa do Azaf uma vez, lá em Porto Alegre, e aí ele disse ao Andrezinho: André, agora vai dormir, filho, está na hora. E o André: pai, ainda falta um pouco terminar o filme aqui, pai, mas está pouco. Então tá bom, filho, termina, e quando terminar, você dorme. Aí o Azaf comentou conosco lá: aqui nós temos um princípio, tudo que começou, termina. Porque nós precisamos entender que eu não posso ficar apenas satisfeitos com uma parte. Eu preciso ter perseverança para ir adiante e ver. Eu sei do que aconteceu antes, do que está acontecendo agora, e eu dou continuidade, eu quero ir até o final. Eu não paro, eu não desisto, porque é um todo que eu quero para mim, até que alcancemos, segundo a palavra do Senhor, estatura de homem perfeito, varonilidade de Cristo Jesus. Isso não vai acontecer em plenitude nesta terra. Mas se nós caminharmos assim, nós chegaremos no dia em que seremos arrebatados como igreja do Senhor e alcançaremos este momento de plenitude no corpo glorificado, no espírito completamente inundado da presença de Deus pela eternidade afora. Agora veja mais uma questão. Primeiro, eu preciso estar unido ao corpo. E é um princípio que talvez a gente não aplica com tanta facilidade, porque a gente já tem histórico no nosso inconsciente mesmo, de na família cada um se vira, não é um todo. No dia a dia, nas coisas da nossa vida, a gente vai, começa aqui, começa ali, tenta daqui, tenta dali. É uma coxa de retalhos que ainda está mal costurada e é uma coisa horrível. E aí a gente acaba também transferindo isso, às vezes até para os relacionamentos e, sobretudo, na vida em igreja. Precisamos colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero uma vida constante. Eu quero uma vida constante, contínua, não paro. Porque é um corpo, é um todo. Mas, segundo, o corpo, ele se manifesta com diversas funções. Nós temos milhões e milhões e milhões e milhões de células que funcionam diferentemente e funcionam 24 horas por dia, a gente nem tem noção disso. Estas células têm milhões e milhões de átomos que também funcionam e a gente nem tem noção disso. E não precisa ir tão longe. Nós temos centenas de partes do nosso corpo, de órgãos, de pedaços desses órgãos que funcionam intensamente 24 horas por dia, mas cada um deles tem uma função específica. É o que Paulo está dizendo aqui.